Futebol, Porto nos amores. Hockey patins, Portugal 10, Alemanha 1. E no ténis, Frederico Gil nos quartos do Challenger de Nápoles. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento. É o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta... Dá-me os teus olhos, tão solidão negros pedaços. Vem te perder, tão solidão nos meus abraços. Joana Pessoa, intérprete de música tradicional portuguesa, com especial enfoque no fado, Joana Pessoa é um nome a ter em atenção na música lusa. Vamos conversar com esta intérprete e damos-lhe agora a oportunidade de escutar, na íntegra, esta mesma conversa. Conheça a voz e a música de Joana Pessoa. É entrevistada de mais uma edição do Tempo de Antena nesta sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua rádio Antena Web. Parecia impossível, aconteceu. O Futebol Clube do Porto está na final da Taça de Portugal, no Jamor. Bateu esta noite a equipa do Sporting e fica na Luz por 3-1. Mas como a equipa encarnada só marcou 2 golos fora contra os 3 que o Porto marcou, os portistas têm a vantagem, apesar do teórico empate a 3. A equipa portista só marcou na segunda parte, mas foram todos seguidos. João Moutinho abriu o ativo na Luz aos 64 minutos para Hulk ampliar a vantagem para os portistas aos 72. Ainda nem 2 minutos haviam decorrido e Radamel Falcão faceou 3-0, marcando a revolta na eliminatória. A equipa do Benfica ainda reduziu por intermédio de Oscar Cardoso aos 80 minutos, através da marca da grande penalidade, depois de uma falta de Cristian Saponaro. O romeno continuou em campo, mas não conseguiu impedir que a equipa do Benfica ainda reduzisse para 1-3 a desvantagem que se verificava no momento. Mas um golo apenas não era suficiente para os encarnados passarem à final, na qual já está o Vitória Sport Clube de Guimarães. É precisamente contra este clube que a equipa do Futebol Clube do Porto irá jogar em Chamores, em maio, para a final da Taça de Portugal. Aos benfiquistas resta agora a Taça da Liga e também a Liga Europa. A participação na Taça de Portugal termina por aqui, numa derrota 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto, novamente no Estádio da Luz. Rupert Murdoch quer novamente os direitos comerciais da Fórmula 1, mas Bernie Ecclestone, o atual patrão da modalidade, diz não. a CVC Capital, que detém os direitos comerciais da modalidade, diz que a transferência de direitos de comerciais não está à venda. E Bernie Ecclestone considera lixo as notícias publicadas no Daily Telegraph que davam conta das negociações que eventualmente as duas partes estariam a tratar. Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, estará a negociar uma ajuda, ou uma colaboração, melhor dizendo, com Rupert Murdoch para a aquisição dos direitos comerciais por parte do magnata de 80 anos e que diz que quer continuar à frente da Fórmula 1 por mais algumas épocas. Ele e a News Corp, empresa que detém. No Estoril Open, acabou o sonho para a australiana Helena Dokic mesmo antes do torneio luso começar. A australiana esteve durante vários anos afastada dos grandes cortes devido a problemas familiares por imposições do pai. Quando finalmente retomou a carreira, uma virose afetou esta semana e impediu a australiana de participar no torneio, que irá arrancar já neste dia 23 de março, portanto, no próximo sábado. Helena Dokic vai ser substituída pela russa Ksenia Pervak. Helena Dokic era a número 61 do ranking ATP. Era? E é. Quanto a Frederico Gil, tem garantida a entrada para o Estoril Open, enquanto que o outro português em destaque no ranking ATP, Rui Machado, recebeu um wildcard para participar neste evento. É um grande momento para o ténis português, mais uma edição do Estoril Open, que arranca já neste dia 23 de Abril e só acaba no próximo domingo, 1 de Maio. Ainda no ténis, Frederico Gil está nos quartos do Challenger de Nápoles, depois de ter batido, sem surpresa e sem dificuldades, o britânico Daniel Smethurst por duplo 6-3. O tenista português, que, como já dissemos, é presença afirmativa no Estoril Open, vai agora defrontar nos quartos de final o opositor, ou vencedor, neste caso, do jogo entre Ivo Minar e Roberto Bautista. Antenoeb, do Esporto. E há mais um clube de futebol, uns escalões nacionais, neste caso da primeira divisão espanhola, que poderá estar nas mãos de um grupo de investimento, à semelhança do que já aconteceu, por exemplo, com o Chelsea, que agora pertence a Abramovich. Ora, neste caso, o clube é espanhol, mas ainda não está, ainda não sabe exatamente qual é que é o clube. O grupo Royal Arabi é um grupo de investimento do Dubai e que esta quinta-feira irá reunir-se com um clube espanhol para a aquisição do mesmo. A compra será de 90 milhões de euros. A única informação que o grupo do Dubai adiantou foi que este clube ficou nos 6 primeiros lugares da La Liga no ano passado. Ora, por exclusão de partes, uma vez que Barcelona, Real Madrid e Valência valem muito mais do que 90 milhões de euros, ficariam apenas o Sevilla, o Mallorca e o Getafe, que talvez por ser o clube mais modesto de La Liga, é talvez aquele que seja mais provável ser o comprado pelo grupo Royal Arabi, o grupo de investimentos do Dubai. O acordo será assinado no hotel Burj Arabi, precisamente neste principado dos Emirados Árabes Unidos. Portugal venceu hoje a Rússia em sub-19. O jogo, que acabou em 3-1, era a contar para o 29º Torneio Internacional do Porto em futebol. A seleção portuguesa foi notoriamente superior. Aliás, esta superioridade verificou-se bem no resultado. Paulo Oliveira marcou o primeiro golo dos lusitanos ao 8º minuto. 7 minutos depois, era a vez de Ivan Cavaleiro na frente aumentar a vantagem. Ainda antes do intervalo, William fazia o 3-0 aos 42 minutos. O centrocampista não perdoou. Ele que, aliás, foi um dos mais ativos neste encontro. A Rússia entrou melhor na segunda parte e ainda conseguiu reduzir aos 17 minutos do segundo tempo por Vítor Kuzmichev. Mas não passou daí. 3-1 foi o resultado final perante uma seleção russa pouco ativa e uma seleção portuguesa pouco pressionante. Ainda assim, foram os luzes de Hélio Sousa notariamente superiores. O jogo acabou então num justíssimo 3-1. Portugal tem neste momento 4 pontos, tantos quanto a França, que venceu por 1-0 a seleção da Espanha. Portugal irá medir forças com os gauleses na próxima sexta-feira. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, Portugal estreou-se a vencer em hóquei e patins no torneio de Montreux na sua 64ª edição. A última que Portugal venceu foi em 2009. No grupo A, a seleção portuguesa bateu por uns categóricos 10-1 a seleção da Alemanha. Vítor Hugo foi o marcador de serviço com 5 tentos apontados. Ainda destaque para Ricardo Oliveira, que apontou mais 2 tentos. A equipa de Portugal teve também como marcadores André Azevedo, Ricardo Barreiros e João Rodrigues, cada um deles com 1 tento na partida. Thomas Hart foi o único marcador para a equipa germânica. Portugal estreou-se então assim a vencer, categoricamente, por 10-1, a seleção da Alemanha na edição número 64 do torneio de Montreux. A edição de hoje da Desporto Antena fica por aqui, mas voltamos amanhã às 8 da noite. Fique bem, boa noite e até lá!